por nosso Senhor te confessamos. A ti, ó Pai da eternidade, adora toda a terra. A ti, o coro angélico, a ti, todo o poder do céu. A ti, querubins e serafins proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios da majestade da tua glória. A ti, o glorioso coro apostólico, logo abriste a teus servos as portas do reino dos céus. Está sentado à destra de Deus no trono onipotente. Cremos que voltarás e aqui será juiz. Portanto, nós remidos com teu sangue suplicamos. Seja no que eu sei.